Rafael CWB. Agora um grave bundar pra cima, um grave bundar no chão. Um grave bundar pra cima, um grave bundar no chão. Um grave bundar pra cima, um grave bundar no chão. Um grave bundar pra cima, um grave bundar no chão. Essa aqui fiz pras novinhas, que já tá na onda, desafia suas amigas. Se envolve na dança, vai cabum. Vem cá, bumbona, vem cá, bumbona da balança. Vai cá, bumbona, vem cá, bumbona da balança. Vai cá, bumbona da balança. Só vou botar quando tiver molhada. Só vou botar quando tiver molhada. Só vou botar quando tiver molhada. Calma. Quando tiver molhada, só vou botar quando tiver molhada. Só vou botar quando tiver molhada, calma. Porque tem as partes das mulheres igualzinho uma tampa de Danone. Primeiro você lame, depois você come. Primeiro você lame, depois você come. Pincela de baixo pra cima, de cima pra baixo, deixa-la ofegante. Pincela de baixo pra cima, de cima pra baixo, deixa-la ofegante. Primeiro você lame, depois você come, aprendeu? Xanaína, você não vai encostar hoje no piscinão de Ramos, Xanaína. Tá querendo sentar na tromba, só quer sentar na giromba, Xanaína. Xanaína, vem com o boga na linguiça. Xanaína. Xanaína, vem com boga na linguiça. Xanaína, vem rebolar na linguiça. Xanaína. Opa, opa, opa, dá licença, moça. WM de R vai sarrando em tu, garota. Ela rebola, desenrola, flexiona. Tá sacudindo, explodindo tipo bomba. E aí, WM? Teu bumbum balança, então joga essa potranca e toma, toma, toma, bum, toma, vai, vai, toma, toma, bum, toma, bum, manda pra ela, Zé. Teu bumbum balança, então joga essa potranca e toma, toma, bum, toma, bum, toma, toma, toma. Tá devagar essa parada aí, tem que ser mais forte, tem que ser mais potente. Teu bumbum balança, então joga essa potranca e toma, toma, bum, toma, bum, toma. Nós não é artista, é arteira, é o som dos maloqueiros que elas querem dançar. Chega de vestido rosa, pique glamurosa só pra mastigar. Quebra pra um lado e pro outro e nós quebra o pescoço. Vê nela dançar, bate palma pra ela. Que ela tá espetacular, bate palma pra ela. Pra ela não parar de dançar, bate palma pra ela. Que ela tá espetacular, bate palma pra ela. Pra ela não parar de dançar. Quando o bandeiro não com a sorte, nós é zona norte, vim representar. Nós é artista, é arteira, é o som dos maloqueiros que elas querem dançar. Chega de vestido rosa, pique namorada só pra mastigar. Quebra pra um lado e pro outro e nós quebra o pescoço. Vê nela dançar, bate palma pra ela. Que ela tá espetacular, bate palma pra ela. Pra ela não parar de dançar, bate palma pra ela. Ela tá espetacular, bate palma pra ela.